vira-lata, eu tenho um pastor. O Megan Pet faz aniversário e vocês são nossos convidados para juntos comemorarmos essa data especial. Venha tomar um delicioso café no Megan Pet. Megan Pet, teremos estoura-balão, brindes e promoções. Meu cachorro é tão legal. Megan Pet, dia 18 de março de 2023, às 9 horas, com presença especial do humorista Adamastor Pitaco. E aí, vai ficar de fora dessa? Meu cachorro é tão legal. Megan Pet, não fique de fora. Será na rua Coronel Dionísio Alencar, 281, em frente à Zoonose e Cometa. Telefone e WhatsApp 989-08-0941. 989-08-0941. Megan Pet. Eu tenho um poodle, eu tenho um labrador, eu tenho um vira-lata, eu tenho um pastor. O Megan Pet faz aniversário e vocês são nossos convidados para juntos comemorarmos essa data especial. Venha tomar um delicioso café no Megan Pet. Megan Pet, teremos estoura-balão, brindes e promoções. Meu cachorro é tão legal. Megan Pet, dia 18 de março de 2023, às 9 horas, com presença especial do humorista Adamastor Pitaco. E aí, vai ficar de fora dessa? Meu cachorro é tão legal. Megan Pet, não fique de fora. Será na rua Coronel Dionísio Alencar, 281, em frente à Zoonose e Cometa. Telefone e WhatsApp 989-08-0941. 989-08-0941. Megan Pet.